A Votorantim Metais Zinco assinou nesta terça-feira, 3 de abril, um termo de compromisso junto ao Ministério Público de Minas Gerais, no qual se compromete a realizar estudos e eventualmente encontrar soluções técnicas necessárias para equacionar o secamento de determinados trechos do Rio Santa Catarina, afluente do Rio Paracatu, na comarca de Vazante, região noroeste de Minas Gerais. Os estudos a serem custeados pela Votorantim serão executados pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, entidade escolhida pelas partes, devido ao conhecimento em hidrologia, hidrogeologia e especialidades afins. A Promotoria de Justiça de Vazante já investigava o caso por meio de dois inquéritos civis que foram instaurados entre 2015 e 2018. Depois disso, o caso também vem sendo acompanhado pelo Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais do MPMG. De acordo com o Ministério Público, certas atividades realizadas pela Votorantim na região só podem ser executadas com o rebaixamento do nível de água do lençol freático. Como se trata de uma área cárstica, composta por cavernas e fissuras, esse rebaixamento tirou a pressão que a água exercia. O estudo, que será feito pelo IPT, tem o objetivo de determinar se esse rebaixamento está relacionado com o secamento do Rio Santa Catarina e o surgimento de dolinas, que são buracos, no solo e no leito do rio. O estudo terá duas etapas. A primeira será documental, na qual serão analisados vários documentos, inclusive os obtidos para o licenciamento do empreendimento. Depois, serão feitas análises de campo para estabelecer a relação de causalidade entre o rebaixamento do leito do rio e os problemas de secamento e surgimento dos buracos. Os estudos devem durar cerca de 21 meses. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.